Brasília SEA, cotejamento correto, estacionamento, táxi, decolagem, chame torre em 1 no 8-95, ajuste no 0 no 6. Curvo e rotatório, está prosseguindo para Salvador. Será descido, guarda 05. Era descida. Direcionamento, chama o táxi, eu posso descer. Fire this speed 2009. That is 2-4-2. Radio speed 2009, go 1-6-4-5. Estabilizado X-ray 101 no 66. 1966, chame torre na frequência 1895. 1895, obrigado. 1-6-4-5, central tower do FIF, JNH-106, Linear, ILS, Fire, report status. Central tower do report status, ILS, X-ray 101-645. Boa tarde, gol 1966, aproximação final 1-0. Meia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento no 40 graus, 08 nós. Autorizado pouso, gol 1-66. Salvador, boa tarde, gol 869, informação Mike 380 Brasília. Gol 1869, boa tarde, autorizado Brasília, via Pedro Luna 7, nível 360. Perfil de saída árvore após a posição elefa, pista no zero, curva direita. Transponder 5435, frequência do controle de Salvador em 120.8. 2360 Brasília, abertura 17, escola da 10, curva direita na árvore, transição elefa. 5435 transponde 1208, voo 869, está no 62. Voo 869, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Contará com 869. Azul 2591, sem relacionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte para o táxi, 2591. Mike, descendo 150. 3290, aproveite para preencher para a chegada Mário, desça ao 050. 050, quando está chegando Mário, 3290, de acordo com a de manter o high. Tá montando, estimativa está 3290. Sabes on fire for 1-8-1-0-1-6-4-5. 1-6-4-5, contact tower, frequency 118-995. 118-95-1-6-4-5. Salvador approach, Salvador tower, go 1-6-4-5, final approach 1-8-1-0, established. 1-6-4-5, continue approach, standing by, runway vacated, drainage 1-0-1-6. Alright, standby vacated 1-6-4-5. Romeu Serra 90 Evita, boa noite, via chegada Mari, desça ao nível de voo 080. Uno 66, sala 26, direita Fox, 1211. Direita Fox, sala 211, cuidado, uma boa noite, vamos ver. Salve Salvador, muito boa noite, voo 966, Litor. Voo 966, boa noite, autorizado táxi, via táxi em Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, 08, voo 966. Já, prossiga. Não compreendi, doutor Jetson. Confirme que é taxiar, porém antes de fazer um check de motor. Você acha que quando posso prosseguir o táxi até o ponto de espera da última? Azul Azul 4206, autorizado Recife, via Peso Luna 7, nível 350. Perfil de saída Buca, transição Aracaju, Cristal no zero, primeira curva esquerda. Responde 5440, frequência do motor de Salvador, em 120, decimal 8. Azul 4206, posicionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Solo Gol 869, 06, pushback e acionamento. Seu Bell Baby 70, autonomia de 5 horas, alternando Galeão. Gol 869, aguarde para o pushback e acionamento. Boa noite. Azul 2591, autorizado táxi, reporte para o ingresso no pátio principal. Não autorizado para reportar ingresso no pátio principal, 2591. 2591, reporte para o ingresso. Reportará para o ingresso. Go 1645, livre o anexo. Meu partido, seu solo foi aos 3-0, chama 1, 2, 1, 1, no som. Foi, vou 1645. 1645, qual grau? 1-1-1. Confirmo, 1-1-9 ou 1? 1, 1-1-1. 1-1-1, vou 1645. Salvador Blanco, Gol 1645. Gol 1645, continue text via Textway Alpha, call me before Textway Juliet. Text continue via Alpha, report before Juliet, confirm. Para ingresso, parte 1, 25, Brasil. Azul 2591, autorizado ingresso parte principal e índio, quando pronto, no ponto de espera da pista no zero, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no zero no meio, bom voo. Parte principal índio, quando no ponto de espera, 1895 com 10 no meio. Obrigado, bom trabalho, 295, Brasil. Na 0, desça para 2010, o ajuste na 0,6, autorizado pelo LFC, reporte estabilizado. 2010, na 0,6, reporte estabilizado. Dia 05, não recebo o modo charme. 2591, não responde, espera, muito suporte. O trip, foi só azul, 2591, autorizado, alinhado, colar 1,0, 0,50 graus, 8 Eu sou com o modo Charlie Altitude. Bem, cheque o modo Charlie, reporte e mantendo no meu pé. Meu Charlie Alvendo evita, desça para o nível de voo 050. 169, por gentileza, repita o POB e alternada. Está com 137 a bordo, alterna com... Pelo 869, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Inter, quando o próximo chame torre em 1, no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 6. Táxi com espera da 10 via Inter, montado 1895, Pois já vai 5, ainda não recebo o modo de águia, posso visual com campo. Eu posso falar visual com campo? Não, não. E o equipamento foi só aqui o modo de águia, não foi isso. Eu tive o controle e agora eu recebi o 1 na minha 10. Ok, 1 na minha 10, ok. Sarra meu, Sarra 90 e Vita, desça para 3.100, o ajuste 10, 1.6. Foi Salvador, boa tarde, com 869, com esperadão 10, pronto. Tu vai se copiar? Affirm, go ahead. Clear to Lima Papa Papa Tango via Flight Level Test ID UCA Aracaju Transition Flight Level 370 after takeoff left turn score code 5442 departure control frequency 120.8. Copy UCA departure then Aru Flight Level 370 left turn departure. Guardião 05, chame torre na frequência na noite, decimal 95. Torre, 3295, grato. Chame 143, via chegada bom, se desça para 4.100, já ajuste em Salvador, 1.06. Gente, o Guardião 05 é a ponte curta final, altímetro no 0, no 6. 1 no 0, 1 no 6, está presente, base do GRE, reportará a curta final. Afirma o Guardião 05 sem interferência com o eixo da pista no 0, terra na sua aproximação aproximadamente 10 milhas no momento. Segue o tráfego para 1 no 0, passado 10 milhas, sem interferência com o eixo de aproximação. 05. SR inicia de imediato. Translete Serra, vento no 40 graus 79, autorizada a decolagem pistão no 7. Voo no 869, autorizada a decolagem pistão no 0, vento no 40 graus 079. E de decolagem pistão no 0 com 869. Autorização de pouso, informa o tráfego à sua esquerda, tipo helicóptero, uma oficina 50, vai efetuar pouso no pátio número 4, não interfere com a sua aproximação. Tráfego adicional também helicóptero, decolando agora da pista no 7, também não interfere. Ok, tem helicóptero, não te quer, está aguardando a autorização, está 3-2 na tela. Major Portugal 022, setup approved, come right for tax, coordinate with ground staff, your push back. Posso 69 na sua escuta. Patrulha? 869. Bono 869, boa tarde, está em contato com o radar, cima região 360, via Cedarbo. Que ótimo. Tá, 3290, autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Autorizado pista no zero, tá na 3290. Solas 40, guardião 05, frequência livre corte. Comissão Novembro Vitor, complete a aproximação final de chame de torre na frequência no 8 decimal 95, informa que seu helicóptero nessa posição de 12 horas 4 milhas, mantendo 510, não irá interferir na aproximação. O Romeu Cadastro está sentindo o tráfego na final, mantendo 2000 pés, é um Charlie 550. Gente, abre o jogo mesmo. Tem 506, estou recebendo 806. É, alô. Salvador de Papão, Oceano, BMV. Papão, Oceano, BMV, que continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, time Tuno 0, 1 6. Pouso não no 0, Oceano, BMV. Negativo, Oceano. Entende. Boa de voo, com você, time, igualmente. Vento é 140 graus, 8 9, Oceano, BMV. Trava no 7, afirma. Negativo, então, para o presente, cancelamento, seguindo o pessoal no 7. Xanova, instrumento cancelado agora aos 4-1, autorizado por vai à esquerda, uma base pela direita da 1-7, reporte base para final, abaixar e travado. Altímetro no 0, no meio. Saída da El, Leda, Irume, pista no 0, primeira curva à direita. Transponder 5433, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. 3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Otávio da Serra, reporte visual com Charlie 550, realizando agora um circuito tal no 7 pela direita. Repassará. Vamos tomar 2, 3290, livro pequeno, Santa Tego. 3290 autorizado, táxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar, tá, Juliette, então 3290. Azul 4206, aguarde. Da pista 1-0, aguardando autorização de pouso para 1-7. Altímetro 1-0 no meio. Hotel Juliette, Serra. Serra, November Victor, avistado, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-4, 0 graus, 7 nós. boa noite, 2712 da Azul, tô ciente da 90, solicito autorização do plano. Confirma, Azul 2712? Confirmo. Azul 27, ONU 2, autorizado. Aracaju, via Golfo 677, nível 190, perfil de saída Conde. Decola pistona 0, curva esquerda, aciona o transponder 0260, frequência do controle Salvador em 130.8. Autorizado 190 para Aracaju, decolando da Cristina 10, primeira curva esquerda, saída Conte, 17, Golf 637, foto do plano 0260 no transponder 1208, é o controle 2712. 2712, seu pensamento correto, reporte pronto para o cheque e acionamento. Reporte Aracaju pronto. Azul 4206, confirma estimado para o PUT. Na base da 17, para o Hotel Juliette Serra. Afirma, Hotel Juliette Serra tem pouso autorizado na 17. O vento no 40 graus, 8 nós. Hotel Juliette Serra. 0050. Ares 050. Panela 143, desça para 2006, o ajuste 1096, autorizado o LSFC, reposta estabilizado. Aguarde para o ingresso no pátio principal, devido à aeronave a Portugal, no através do 09, aguarde. É 0, não atende não. Ou 1869, se tinha frequência era 28.8 ou 125.1. 282, embora que é de graça. Solas 48 até o Juliette Serra. 13897, formação novembro, posição 5, pronto da Copa. 43897, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 320, perfil de saída da El, Leda, Mótiva, pistão 0, primeira curva direita. Transponder 5455, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Pesulu 10 até Taubaté, decola 10, curva direita da El, Leda, Mótiva. 5-4-5-5-1-2-0-0-3-2-9-0. Na 3897, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. É, reporte. Azul 4206, tem 1-2-2 a bordo, 3 horas, e até no material para ataque. Azul 4206, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via taxi entra, quando o próximo chame torre em 1-1-8-9-5. Ajuste no 0-6. Ajuste no 0-6 via 2-2-9-5-4206. Alô, Salvador, Chanel 6201, para o estacionamento, posição 4. Chanel 6201, aguarde, para o pushback e acionamento. Valeu. É Portugal 022, Salvador Ground. 022, go ahead. Could you confirm your estimate for taxi? We are ready for taxi approach. Hold this system. Portugal 022, taxi and cruise until holding point, runway 10, via taxiway Inter, when red call tower, 118.95, QNH 1016. QNH 1016, to taxi holding point 10 via tower frequency 118.95 is in Portugal 022. Na 3290, reporte visual P2370, né, Portugal, está ficando via parte principal. Tá, tá visual com ele saindo agora da posição, tá indo no táxi, na 3290. Gente, da 3290, após a passagem do tráfego, autorizado ingresso parte principal via Juliette, posição 09 indicada. E após a passagem do Portugal, consegue via parte da posição 09, tá, 3290. Xenermia 201, solo Salvador. Xenermia 201. Após a passagem do Airbus 330 da Portugal retaguarda, livre, taxando a retaguarda, livre acionar sobre táxi. Mas a aeronave de Portugal vai iniciar a chamada para o táxi. 6201. É o 43, chame torre na frequência no 2995. 206, decolado 52, controle 10080. 20, boa noite, obrigado. 4206. Torre, torre, chame 143, estabilizado. Xené 6143, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Lucas? 350, Lucas, o 4206. Piso 894, vista para 2000 pés, o ajuste é nós. 016, autorizado ILFC, reporte estabilizado. 2000 pés, 106, reportará estabilizado, TAM 3894. Azul 2591, está passado 6 milhas da posição coral, o serviço está terminado, chame o controle IELS na frequência 20.1. Ovo. 1201-137 a bordo. Hermes 201, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Taxa Índia, quando o próximo chame torre em 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, até o ponto de espera da Índia, quando pronto, 1 no 8, 6, vai chamar 6201. Confirmando a frequência da torre 1 no 8, 95. Espera, 1 no 8, 95, 6201. Xanema 143, salão 55, direito, 1211, via Fox. Fox 211, Xanema, 1143. Você desovou Aracaju com a 206? Azul com a 206, agora estou dando a soco C3. Para o táxi, via Taxi Alfa, Juliette, posição 03 indicada. Alfa, Juliette, 03, 03, 03, 03, 03, 03, 04, via chegada Mavi, desça para o nível de voo 050. PT2014, desce para o 050 e vê o TAC. Salvador Departure 120.8. Contact level 2-7-0, pick up the departure. I'm in contact level 370, the departure of 0-2. Azul 406, Delphi Characaju, na frequência 2.85, alternativa 1.25, ritmo 1.45. Boa noite, estou autorizado. Estou no 0, ventura 40 graus, 8 nós. Nível pouso 90, 3, 8, 9, 4. Código equipe solo, confirme que chegou o pushback. Estava azul 2, 7, 1, 2. Obrigado pelo ataque, código equipe solo, azul 2, 7, 1, 2. Agora pronto para o sexo 2, 7, 1, 2. Please stand by. 6201, Anin, mantém pistão 0. Mantém 990, 6201. São 3894, solo 01, não liberar via da CE, puxamos solo Salvador 121, décima 1. Décima 1, vou. O Salvador, boa noite, são 3894. Boa noite, 3894, táxi de Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, boa noite, Juliette, são 3894. Gol no 645. Gol no 645, autorização Vitória. Salvador 120, décima 8. 1208 vai chamar, acionado 5433-6201, obrigado, vamos embora. Boa noite. Decolador no 0, curva direita, subida da El, após Leda. Após Serra Golfo Romeu, Porto Seguro. Aciona 5467, controle Salvador, 120, décima 8. 360, saída da El. 360 na saída da El, poderia voar Leda ou Irone? Autorizado Leda, será 6201. Direto Leda, 6201. Suportão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Autorizado a LS X-Train, passo estabilizado. Direito 2, contact to the center frequency 126.85, if unable 125.45. 1-2-3, principal, Índia e Alfa, Foxpero no 0, torno no 8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 6. Bom, boa noite, Azul 2-7-1-2. Índia, principal, até Índia, ponto de espera, Alfa 2-8-9-5-2-7-1-2, obrigado. 2-8-9-7, quadrinho grifo solo, 5 até da Azul livrar a cauda. O mesmo está saindo do parte 3, prosseguindo para o ponto de espera. Após o trato em coordenação, está livre no portão 5, chame táxi. Após a aeronave, coordenação com a polícia 3. Salvador, boa noite, Azul 2712, próximo ponto de espera da 190. Azul 2712, boa noite, autorizado. A linha de decolagem está 90, vento 140 graus, 8 nós. Autorizado a linha de decolagem, Azul 2712. Meia 201, chamo só para Recife, frequência no 251, na Alderna 13395. 251, 3395. 2712, decolado 09, chamo controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. É o Azul 2712. 712, contato radar na decolagem, submetendo nível de voo 190, voa Conde. 190 da presente pro de Conde. Obrigado. Pode via Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 198, decimal 95, altímetro 10, no meia. Eu morro e boa noite, está 3897. Chama a torre 1895. Final 2895, 0204. Salvador, boa noite. Força Aérea 204, estabilizado final 9 milhas, está baixado e travado. Força Aérea 204, boa noite, avistado, pouso autorizado. Pistão 0, vento 150 graus, 069. Pouso autorizado, pistão 0, forma o estacionamento, parte de autoridade, nada bem. Cliente. 3297, ciente, mantendo ponto de espera. M705, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajusta no zero no meio, via chegada balsa. Então 3897, ali mantém o plano zero. Espere 2014 no solo aos 1:06. Espere próxima direita via táxi Soieco. Taxina me escuta via Alfa Delta. Na Delta mantenha a posição e aguarde para prosseguir o táxi até o pátio autoridade. Espere direita Eco, depois Alfa e Delta. Espere 2014. Então 3897, autorizado decolagem de pistão no zero, vento 140 graus, 7 nós. Azul 2712. Solicita 1 no 70 final. Sub, mantém, 170. 170, autorizado, grato, 2392. Área 20114 autorizado, ingresso via pista, reporte liberando no pátio autoridade, seguindo a viatura Palome na entrada do pátio autoridade. Então 3897, decolado aos 18, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 308, boa noite. Boa noite, 3897, decolado 18. 3897, contato radar, submantendo 3220, valida. 320, valida, 3897.